ver você de novo. A brisa bate no meu rosto. A noite vem e passa a revelar as minhas dúvidas, as minhas explosões. Se você ainda está com medo, se ainda me guarda segredo, se o trem desfrela, vai vir mesmo. Fumando outro cigarro, eu fico a lembrar das chuvas que nós já tomamos, as confusões que arrumamos, as vezes que saímos sem pagar, pela cidade escura até o amanhecer, atrás de algum boteco aberto, que bom que é ter você por perto, e o trem não tá no horário certo. Eu paro pra pensar, se o trem que espero vai vir mesmo. Se ainda está com medo, se ainda me guarda segredo,